André Cedez, Bert, o moral de Rui Clara. Alô, John. Bela grife, uma trastornada. Ana Colanche, Caio Almeida Silva Consultoria. Lá tem 19, tá o app. Vê se pode ir e quer se envolver. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, vai vida. Oi, vem na bunda que eu jogo leitinho. Vem na bunda que eu jogo leitinho. Quente, que eu jogo leitinho. Quente, que eu jogo leitinho. Eu jogo leitinho, vem na bunda que eu jogo leitinho, vem na bunda, vem na bunda, coração, vai, vai, vai, na bunda, vem na bunda, vem na bunda que eu jogo leitinho, vem na bunda que eu jogo leitinho, vem na bunda que eu jogo leitinho, vem na bunda que eu jogo leitinho. Alô, Roger. Felipe, gravações de Timóteo.